sei que a vida é cruel. Não se deve acreditar no amor de ninguém. Mas eu também me apaixonei, minha vida eu entreguei, e hoje vivo a sofrer, a chorar. Quero encontrar o amor verdadeiro pra ser feliz. Chega de sonhos, mentiras e tantas desilusões. Quero entregar minha vida pra alguém que me ame e que me dê tudo aquilo que eu sempre sonhei. Quem vive triste como eu, a fugir da solidão, sei que vai me entender. Pois as palavras de amor, que são fáceis de dizer, são também tão difíceis de provar. Quero encontrar o amor verdadeiro pra ser feliz. Chega de sonhos, mentiras e tantas desilusões. Quero entregar minha vida pra alguém que me ame e que me dê tudo aquilo que eu sempre sonhei. Quero encontrar o amor verdadeiro pra ser feliz. Chega de sonhos, mentiras e tantas desilusões. Quero entregar minha vida pra alguém que me ame e que me dê tudo aquilo que eu sempre sonhei. Quero encontrar o amor verdadeiro pra ser feliz. Chega de sonhos, mentiras e tantas desilusões.